apareceu como um amor de verão. Mas quem decide é o sentimento e não a estação. E quando vi, já tinha entregado todo o meu coração. Foi um mergulho sem volta e totalmente sem noção. Com simples toque de lábios devido a uma emoção. E logo tive a certeza que não era só uma paixão. A cada abraço apertado eu me sentia mais vivo. E todos já conheciam a dona do meu sorriso. Um sentimento tão forte, tão puro e tão verdadeiro, que decidi largar tudo e viver ele por inteiro. Coração em desespero, toda vez que cê partia, parecia que sua perca ele já pressentia. E sem você já não havia um motivo pra existir. Queria que o momento tivesse parado ali, mas como o tempo não para, um dia tive partir. E quando me dei por conta, você não estava mais aqui. Quantas vezes cê correu atrás, quanto sofrimento cê sentiu, trocando orgulho pela paz, nesse tempo que você partiu. Agora que não te vejo mais, essa solidão que me cobriu, essa letra eu choro de um rapaz, que escreve pro coração pedir. Mas a saudade tá osso, e você sabe como é. No domingo abri o olho e não vê sua mulher do lado. Isso que sempre me deixou bolado. Nem sei se é o coração ou se é o instinto o culpado de na vida eu sempre ter sido tão verdadeiro. Eu já fui reggae, eu já fui funk, hoje eu sou rap por inteiro. E viajaria o mundo inteiro pra encontrar essa mulher. E andaria com o coração na sala do pé, porque assim quem me guia, o seu encontro é o sentimento. E aprendo a dar valor, não só a viver momentos. Palavras joguei ao vento, quem sabe elas vão com o tempo. O foda é que nesse tempo bate o arrependimento e a vontade de te ter de novo nos meus braços. Lembrar de cada beijo, cada abraço, cada maço, dedos entrelaçados, me perco nesse compasso. E quando penso em você, eu já nem sei mais o que faço. Quantas vezes você correu atrás, você correu, você sentiu, trocando orgulho pela paz, nesse tempo que você partiu, que você partiu. Agora que não te vejo mais, essa solidão que eu choro de um rapaz que escreve pro coração pedir. Que o coração pedir.